pira nos grave, pira nas rima, pira com os mano, pira com as mina. Vem com nós família, joga a mão pra cima, geral faz barulho, pira nesse clima. Pira nos grave, pira nas rima, pira com os mano, pira com as mina. Vem com nós família, joga a mão pra cima, geral faz barulho, pira nesse clima. Eu fico bem foda, tô no clube com a Xota, chamo os pano, nós porta, Adidas e Jordan. Com whisky e vodka, as mina enrola. No camarote, nós tirando uma onda, no bate cabeça, no raga, as nega vão até o chão. Esticando os irmão, levanta a mão, geral pira no clima. Pira nos grave, pira nas rima, Benetti. Chinegui, G-Life, Sonegui. Combinação perfeita como Kobe, o cheque. Tupac e Big, somos mais que MCs. Na de fazer história como Kenny, o Jay-Z, fudeu. Pira nos grave, pira nas rima. Pira com os mano, pira com as mina. Vem com nós família, joga a mão pra cima. Geral faz barulho, pira nesse clima. Pira nos grave, pira nas rima. Pira com os mano, pira com as mina. Vem com nós família, joga a mão pra cima. Geral faz barulho, pira nesse clima. Porque nós faz trap, moleque, a evolução que nego nunca esquece. Manda rima de estilo, fecha a cara, sou marrento pra caralho. Dou um gole de champanhe, porque nós merece. Tento pira no clima enquanto grava esporte. Ninguém chega mais uma drag com a parte, nego. Os rap fora, pode falar que mora, mas até tipo pra parar o nosso rap. A cada batida, a cada rima, a cada virada, a cada parada, que skip prolongada. Tipo bosta que eu não entendo nada, vou seguindo nessa vibe acelerada. Mandando sol de rajada, se preocupar com a chegada do beat novamente. Tipo no destino, de repente aparecendo tente com a 3 sexo. Sou um rap, esse do beat sexo, simplesmente pra mostrar que nós é foda. Eu gosto quando as minas piram com rima que foi esse, ele simplesmente vai até o chão. Rapaz de olho obcecado com um barco, tá dando a degue, levanta a mão. Pirei, aproveita o momento que ano que por enquanto é só curtição. Com a camisinha no bolso, leva a mina pro bote, se não tiver negócio, só pisco. Pira nos grave, pira nas rima. Pira com os mano, pira com as mina. Vem com nós família, joga a mão pra cima. Geral faz barulho, pira nesse clima. Pira nos grave, pira nas rima. Pira com os mano, pira com as mina. Vem com nós família, joga a mão pra cima. Geral faz barulho, pira nesse pode clima. Pode pá que não dá impacto, nós brinda com o tequila. Celebrando com os parceiros, lembrei do rolê das antigas. DBS quadrilha que nem judeu, vixe Maria. Nós lançava os passos no clube, os bico fragava, geral não seguia. Fez sobileiro no bonde que se destacava no meio do monte. As lutas com os olhos vermelhos do blunt, os copos pro alto era constante. A nossa menina dançava avante, os moleque manjava e passava bem longe. Respeito o conceito e nós sempre tivemos 14 detalhes, mas nunca me encostaram um dedo. Antes era nós na night, vivendo essa fita em vários lugares. Hoje é no lugar daqueles que a gente curtia ouvir nesse trap. Mas não vai pra grupo que nós só pra coisa acreditar. Viu no que dá, agora quer somar. E com nós fechar, só que não vai arrumar nada. Pira nos grave, pira nas rima. Pira com os mano, pira com as mina. Vem com nós família, joga a mão pra cima. Geral faz barulho, pira nesse clima. Pira nos grave, pira nas rima. Pira com os mano, pira com as mina. Vem com nós família, joga a mão pra cima. Geral faz barulho, pira nesse clima.